Capítulo 21. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para Jerusalém e profetize contra Israel e seus santuários. Diga-lhe, assim diz o Senhor, sou seu inimigo, ó Israel, e estou prestes a tirar a espada da bainha para destruir seu povo, tanto os justos como os perversos. Sim, eliminarei tanto os justos como os perversos. Empunharei minha espada contra todos na terra, desde o sul até o norte. O mundo inteiro saberá que eu sou o Senhor. A espada está em minha mão, e ela não voltará à bainha. Filho do homem, comece a gemer. Comece a gemer diante do povo com amargura e coração quebrantado. Quando lhe perguntarem por que você está gemendo, diga-lhes, estou gemendo por causa da notícia que recebi. Quando ela se realizar, até mesmo o coração mais valente se derreterá de medo. Toda a força desaparecerá. Todo espírito se angustiará. Joelhos fortes se tornarão frouxos como água. E o Senhor soberano diz, ela está vindo, está a caminho. Em seguida o Senhor me disse, filho do homem, transmita ao povo esta mensagem do Senhor. Uma espada está sendo afiada e polida. Está sendo afiada para matança e polida para faiscar como relâmpago. Agora nos alegraremos com o cetro de meu filho, o governante de Judá? A espada despreza qualquer pedaço de madeira. Sim, a espada está sendo afiada e polida, preparada para as mãos do carrasco. Filho do homem, grite e lamente-se. Bata nas coxas em sinal de angústia, pois a espada matará meu povo e seus líderes. Todos morrerão. Ela porá todos eles à prova. E o que acontecerá quando o cetro, que a espada despreza, não mais existir? Diz o Senhor soberano. Filho do homem, profetize para eles e bata palmas. Depois, pegue a espada e golpeie duas vezes, ou mesmo três vezes, para simbolizar a matança. A grande matança que os ameaça de todos os lados. Que o coração deles se derreta de terror. Pois a espada reluz em todas as portas, faísca como relâmpago e está polida para a matança. Ó espada, golpeie à direita, golpeie à esquerda, para onde se virar e onde quiser. Eu também baterei palmas e satisfarei minha fúria. Eu, o Senhor, falei. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, desenhe um mapa e sobre ele trace dois caminhos para que a espada do rei da Babilônia os siga. Coloque um marco na estrada que sai da Babilônia, onde ela se divide em dois caminhos, um para Amon e sua capital, Rabá, e outro para Judá e Jerusalém, a cidade fortificada. O rei da Babilônia está na encruzilhada, sem saber se deve atacar Jerusalém ou Rabá. Ele chama seus adivinhos para que façam previsões, e eles lançam sortes com flechas sacudidas da aljava. Consultam seus ídolos e examinam o fígado de animais sacrificados. O presságio em sua mão direita indica Jerusalém. Seus soldados atacarão as portas da cidade com troncos e darão gritos de guerra. Levantarão torres de cerco e construirão rampas contra os muros. Os habitantes de Jerusalém pensarão que se trata de um presságio falso, por causa de seu acordo com os babilônios. Mas o rei da Babilônia os lembrará de sua rebeldia. Ele os atacará e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o Senhor soberano, repetidamente, vocês me lembram de seus pecados e sua rebeldia. Nem sequer tentam escondê-los. Em tudo que fazem, seus pecados ficam evidentes. Por isso chegou a hora de seu castigo. Ó príncipe de Israel, corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano. Tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados, e os orgulhosos humilhados. Destruição, destruição! Certamente destruirei o reino e não será restaurado até que venha aquele que tem o direito de julgá-lo. Então, o entregarei a ele. Agora, filho do homem, profetize acerca dos amonitas e sua zombaria. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano. Uma espada está pronta para a matança. está polida para destruir e faísca como relâmpago. Seus profetas lhes deram visões falsas. Seus adivinhos lhes contaram mentiras. A espada cairá sobre o pescoço dos perversos, para quem chegou o dia do juízo. Agora, ponham a espada de volta na bainha, pois em sua própria terra, no lugar onde nasceram, eu o julgarei. Derramarei minha fúria sobre vocês e soprarei em vocês o fogo de minha ira. Eu os entregarei a homens cruéis, hábeis em destruir. Vocês serão combustível para o fogo, e seu sangue será derramado em sua própria terra. Não haverá mais lembrança de vocês na história, pois eu, o Senhor, falei.